Fica parado, DJ, solta o som, vai rolar até mais tarde. A noite tem dois lados, é verdade, várias faces, como a lua tem fases. Fala na minha linguagem, quem vem pela humildade, quem vem pela amizade, curtição à vontade. Com responsabilidade, sai de casa, agilidade, pega a chave, nitidez, velocidade. A nave tá lotada, mas ainda te cabe, quem chega por último é a mulher do padre. Ei, DJ, solta o som pra rolar até mais tarde. Ei, DJ, solta o som pra ninguém ficar parado. Maquiada e toda pronta, ela sabe que a pista bomba, e é lá que ela me encontra. Ela quer a noite perfeita, e eu faço que isso aconteça. Ela sabe que sim, mas finge que não, eu mexo com a sua cabeça. E quando ela não chega, a balada acontece, a casa tá cheia, a noite promete. Pose pra foto, DJ, a Kelly põe o som no alto. Eu vou me jogar, e quem não dança eu vou agitar. Segura a criança que eu já vou, um sorriso no rosto, paz e amor, e umas notas no bolso. Foi fé, e dou a minha energia, porque o clima fica bom e tudo em harmonia. Eu malho a camisa na pista, eu danço na pista e sinto que a pista desliza. Eu curto esse clima, filma a cena, a noite é minha. Alguém me chamou, me falou, olha só quem chegou, adivinha. Ei, DJ, solta o som pra rolar até mais tarde. Ei, DJ, solta o som pra ninguém ficar parado. Toca Miami, toca funk, toca rap, hip hop. Vou mexer, vou mexer, vou mexer.